sou Daniel Luiz, pastor da Igreja Presbiteriana Memorial em Curado 4. Hoje iniciamos uma conferência chamada Isto é Igreja, que visa apresentar a igreja por três óticas diferentes. Três pastores diferentes falarão sobre o tema. Hoje recebemos o pastor presbiteriano Carlos Rios, que apresentou quais são os pilares da igreja, as razões pelas quais a igreja é a igreja. Então, ouça bem, desfrute e seja abençoado. A igreja, ela não é, veja só, um edifício construído com blocos de cimento. Ah, pastor, mas eu já sei disso. Olha, tem coisas que nós sabemos, elas ficam na região assim do conhecimento, né? Nominalmente nós expressamos, mas no nosso costume, no nosso dia a dia, parece que nós não entendemos bem assim. Ou seja, nós falamos, afirmamos até algumas coisas, mas no dia a dia a gente vive de outra forma. Por exemplo, se não houvesse mais essa estrutura física aqui no Curado 4, como é que o bairro do Curado 4 saberia que existiria uma igreja aqui, presbiteriana? Percebe como é complicado? Você, não, pastor, mas a gente, nós nos reuniríamos nos gás, né? Nos grupos aí de convivência, enfim, núcleo de convivência e célula, não sei. Nós nos reuniríamos assim, certo? Mas a própria comunidade espera um local, e quando alguém passa, onde é a sua igreja? A minha igreja é lá no Curado 4, né? E alguém passa e diz assim, ah, eu vi a tua igreja hoje, né? E viu lá o templo, a estrutura construída, né? E ela estabelece aquilo como igreja, porque nós aprendemos desde criança, eu vou para a igreja, né? Eu vou para o santuário, e a gente diz até, eu vou para o templo, né? Que também não está correto, não é certo. Quero complicar um pouquinho no início para a gente poder refletir, tá? Na verdade, a igreja é um edifício construído com pedras vivas. A igreja é um edifício construído com pedras vivas. E diz o texto de 1 Pedro, capítulo 2, 5, o seguinte: o apóstolo Pedro, escrevendo a sua pastoral, aí, sua carta universal pastoral, aí, ele expressa decidido assim e muito feliz, né? Claro, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Veja, quando Pedro diz assim, também vocês, como pedras que vivem, o que é que Pedro queria dizer com isso? Pedro, ele era judeu, ele sabia que toda a história judaica, igreja ou reunião do povo de Deus, se limitava ao quê? A um templo, a um lugar, a um santuário. E para o judeu, né, Deus habita onde? No templo. Existem hinos, né? Deus está no templo, não é assim? Ou seja, mas Deus não só está no templo, Deus não habita em pedras, em estrutura física. Era isso que Pedro estava tentando mostrar, que Deus habitava agora em um edifício vivo, que respira, né? Não numa instituição, mas em alguém que respira. Daí a gente pode entender que a igreja é um organismo vivo, não uma organização. A igreja, ela é um organismo vivo, ela não é uma organização. Apesar de que, para ela funcionar entre a estrutura social do ser humano, ela precise ser até, necessite ser uma organização, mas a igreja, ela é um organismo vivo. Ela pode até não ser uma organização institucional, mas ela tem que ser, ela é um organismo vivo. Como assim, pastor? Ela nasce, cresce e morre. É por isso que pessoas, se a igreja do Curado 4, daqui a 20 anos, não tiver gente nascendo aqui dentro, sabe o que vai acontecer? Essa igreja vai morrer. Daqui a 30 anos, 40 anos, vai estar aqui, não é? Parece um tabuleiro de algodão doce, todo mundo cabelo branquinho, não é? E vai passar. Se não nascer novas pessoas, se não nascerem novos cristãos na igreja, ela morre. A igreja é um organismo vivo. Por isso que o oxigênio da igreja são os novos que chegam, irmãos. Os novos membros, os novos cristãos, quando chegam na igreja, eles são, né, aquela flor que nasce no jardim, tão esperada. Sem pessoas novas nascendo, a igreja morre, ela é um organismo vivo. O certo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 20, o apóstolo Paulo escrevendo para uma igreja que estava passando por um problema muito sério, ele diz assim: o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Quando ele escreve esse texto aqui, ele está falando da habilidade, né? Do carisma, né? A igreja de Corinto era uma igreja carismática, ou seja, as pessoas tinham muitos dons, mas não confunda dom com espiritualidade. Dom é uma capacitação dada por Deus. Espiritualidade é outra coisa. Você pode fazer grandes coisas para Deus. E no último dia Jesus dizia assim: vá, se afaste de mim que eu não conheço você. Ele não disse isso? Mas Senhor, eu expulsei demônio, eu fiz isso, eu preguei, tal, eu curei. Oh, não conheço você. E a igreja de Corinto era essa igreja carismática, com muitos dons, mas uma igreja carnal, uma igreja infantil, no conhecimento da palavra. E o apóstolo Paulo orientando eles para que eles se respeitassem, soubessem usar esses dons da melhor forma, ele diz isso: o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Ou seja, não fiquem se degladiando com confusões, com brigas, vocês fazem parte de um só corpo. Imagina agora se a mão começar a reclamar com o pé e começar a esbofetear o pé, ou o rosto. Veja que coisa terrível. Às vezes eu penso que Deus está olhando um corpo se batendo, né? Se debatendo entre si. Quando nós nos confundimos dentro desse convívio, nós terminamos fazendo isso que a igreja de Corinto fazia. Então, a igreja é um organismo vivo, ela é o corpo de Cristo. Que igreja, pastor? A igreja universal, a igreja de Deus. E como é que essa igreja, pastor, está espalhada pela face da terra? É a igreja dos salvos. Essa igreja é o corpo de Cristo. Seja ela, o nome que ela quiser ter, né? A denominação que ela for, essa é a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Quem está ligado a esse corpo é a igreja de Cristo. Não importa que bandeira denominacional você faça parte. Se você está ligado a esse corpo, você é corpo, organismo vivo de Deus aqui nesse mundo. Ok? Para que a igreja, pastor? Aí é outra pergunta. E é onde a gente queria realmente se ater nessa noite. Para pensar e responder essa pergunta, eu queria que vocês vissem o texto de Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47. A gente vai falar sobre cinco pilares, né, da igreja, tá? Baseados nesse texto. Estou tentando aprofundar nesse texto, apesar de que tem outros princípios importantes também, mas nós queríamos nos ater a cinco pilares. Então, o texto, vamos ler comigo para não ficar falando só aqui, vocês só ficarem ouvindo. Vamos lá. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e no partir do pão e nas orações. E em toda havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja os que haviam de salvar. Amém? Amém. Muito bem. Esse texto é fantástico, irmãos. E para falar de igreja, realmente é muito fácil falar de igreja quando você abre o livro de Atos dos Apóstolos, né? Que fala de todo o trabalho, todo o início da igreja primitiva. Primeiro pilar da igreja: adoração. Eu queria que você prestasse bem atenção no versículo 42. Diz assim: louvando a Deus e caindo na graça do todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Louvando a Deus. Adoração. Eu não estou falando da adoração aqui na perspectiva micro, né? Ou seja, apenas de cantar. Mas na adoração, de forma macro, de forma geral, né? Integral. A adoração ela não se limita apenas à música. Também é adoração à música. Mas um estilo de vida que adore a Deus. Um estilo de vida que glorifique a Deus. Uma vida que exala honras e glórias o tempo todo para Deus. Aquela ideia do apóstolo Paulo, né? Portanto, que vocês vão comer alguma coisa ou beber alguma coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, a adoração, ela é uma... Isso é igreja. Não dá para ser igreja sem adorar. Não dá para ser igreja sem ter essa consciência e esse desejo incessante de poder estar na presença de Deus, em agradar ao Senhor. O propósito do homem é adorar a Deus, né? Primeira pergunta lá do nosso catecismo. Qual é o grande propósito, né? O maior propósito do homem? Adorar a Deus, né? Gozá-lo eternamente. Adorar a Deus. A adoração é eterna. Ela não vai se limitar a esse mundo. A pregação vai se limitar a esse mundo. A adoração não. Ela é eterna. A adoração é um pilar da igreja. Isso é igreja. A igreja que adora é igreja. Quer reconhecer uma igreja cristã? Uma igreja que louva, que adora a Deus? É uma igreja que precisa expressar isso, chamando, ensinando, mostrando aos irmãos, aos cristãos, aos seus filhos, que eles devem adorar o Senhor. Outro pilar importante é a comunhão. Versículo 44. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Comunhão. O Espírito Santo, Jesus Cristo e o Pai, eles são uma pessoa. E eles, o relacionamento deles é perfeito. E essa trindade, esse relacionamento deles já aponta para essa comunhão, esse relacionamento. Claro que o nosso relacionamento com Deus, ele vai ser imperfeito, né? Na perspectiva vertical, né? De baixo para cima. Ele vai ser perfeito porque nós somos marcados pela nossa natureza humana falha. Mas a comunhão ela é necessária para a igreja. Ser igreja é ter comunhão uns com os outros. Veja o que o texto diz. Eles estavam juntos. Comunhão é unidade, não é uniformidade. Igreja não é franquia, feito McDonald's, né? Eu já ouvi pessoas falarem que as igrejas deveriam ser todas iguaizinhas, ou ser tudo uma denominação só. Não é assim. Não precisa ser assim. Agora ela precisa ter unidade. O que é unidade, pastor? Unidade é tocar a mesma música. Imagine se eu estivesse cantando com o vocal Cristo levou sobre si as nossas dores e os instrumentistas estivessem tocando para a direita e para a esquerda. Veja que confusão, né? Então, unidade é tocar a mesma música. É entender que na diversidade e nas vontades, né, próprias existe um fator maior e é sobre esse fator que nós vamos nos unir para caminhar sobre ele, a causa do Evangelho. Comunhão é isso, né? Tudo em comum, diz o texto, tudo em comum. Ou seja, a unidade, eles entendiam, eles sabiam o que é que precisavam, o que os outros necessitavam, né? Eles tinham um relacionamento. Já ouvimos falar em pesquisas que alguém que chega em uma igreja, e se ela não tiver pelo menos uns três vínculos de relacionamento, ela não fica nessa igreja. Nós precisamos nos relacionar. Nós somos seres relacionáveis, né? Não dá para ser individualista, né? Não dá para ser alguém que não se relaciona. Normalmente, essa pessoa vai ser uma pessoa muito seca, né? Indiferente, triste, orgulhosa, normalmente vai ser, né? Vai se achar melhor do que as outras, enfim, vai ter muita dificuldade de se relacionar. Comunhão é um relacionamento direcionado para a glória de Deus. Não é apenas ser amigo, mas é uma amizade, lembre, única, né? Na ideia de unidade, tocando a mesma música para a glória de Deus. Isso a igreja também questão do ensino, ensinar. É outro pilar da igreja. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aí ele vai falar na comunhão, mais uma vez, que a gente falou agora, e no partir do pão e nas orações. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Igreja cristã, ela é uma igreja ensinadora. Não dá para ser igreja sem ensinar, sem aprender também. O cristão, ele precisa aprender. Aprender de quê, pastor? Do testemunho que Deus deu para a igreja. A igreja, ela precisa... Uma igreja cristã autêntica, a identidade da igreja pode ser vista através de uma igreja que persevera na doutrina, no ensino, na orientação. Como é que eu vou adorar um Deus que eu não conheço? Como é que eu vou adorar um Deus se eu não tenho intimidade com Ele, se eu não tenho profundidade no conhecimento? E já diziam os profetas, né, antes do próprio início da igreja aqui em Jerusalém, né, o meu povo falha por não ter conhecimento, por não conhecer a verdade. Ou seja, a igreja, ela precisa ensinar. Isso é igreja. Ensino tem tudo a ver com a igreja. Por isso que nós temos classes e cursos, porque a gente precisa crescer e desenvolver o conhecimento do Senhor. Outro pilar, o quarto pilar, tá, da necessidade da igreja, é de testemunhar. Testemunho. E eu falo testemunho, nós estamos falando testemunho, porque abrange toda a perspectiva de proclamação. Poderíamos falar de proclamação. Mas eu penso, e o texto bíblico fala sobre isso, quando Jesus chama os apóstolos e diz assim: olha, não se preocupe com essa questão de tempo, porque isso não cabe a vocês, nem a mim, é ao Pai, mas façam uma coisa, vocês vão receber poder do Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas. Testemunhar, né? Alguém que vai até o fórum lá, né, e vai testemunhar. Eu sei, isso é verdade, o que ele está dizendo. Eu sou testemunha, quem aqui já foi testemunha, né, de alguma causa, né? Quando vai casar, alguém vai casar, precisa ter testemunhas, certo? Para receber as bênçãos e os problemas também. Então veja, testemunhar é alguém que está comprometido e que, se for necessário, vai dar sua própria vida em favor daquela verdade. A igreja é chamada para testemunhar. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Em toda a alma havia temor, e aí se via o quê? Maravilhas e sinais. Ou seja, através da vida dos cristãos, a pregação acontecia, a proclamação acontecia, o testemunho acontecia, né? Pegue, se possível, se for necessário, use palavras, né? Ou seja, a vida do cristão, a vida da igreja é testemunhar. Uma marca forte da igreja, uma das virtudes, uma das características que marcam a identidade da igreja cristã é o testemunho. A igreja atual, a igreja contemporânea, ela precisa testemunhar. Triste é ver quando há os escândalos, quando acontecem os escândalos. E a gente sabe que não vai evitar porque é bíblico. Mas a igreja precisa. Eu e você fomos chamados para testemunhar. E o quinto pilar seria o serviço. Ora, quando eu adoro, quando eu tenho comunhão, quando eu estou aprendendo, e agora eu vou começar a viver isso na minha vida, eu vou colocar isso em prática servindo. Fomos chamados para servir. Jesus disse: aquele que não servir no meu reino, olha, não for chamado para servir, olha, não tá fora do meu reino. Não dá para. O Filho do Homem veio para servir. Foi o que Jesus disse. Eu vim para servir vocês. E vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Quando os cristãos da igreja primitiva entenderam tudo isso aqui, estavam, e Lucas escreve, registra esse testemunho deles, e eles entenderam tudo isso aqui e começaram a colocar isso em prática na vida, irmãos, não tinha mais nada que segurasse aquela igreja. Eles começaram a ver a necessidade do outro, e diz o texto, eles vendiam tudo o que tinha e eles repartiam, distribuíam entre as pessoas. Dura palavra, Pastor, como interpretar isso em nossos dias? Vivendo onde nós vivemos num mundo extremamente egoísta, em uma competição desenfreada nas empresas, no trabalho, na escola, né? Às vezes na igreja. Isso é mundanismo dentro da igreja. Isso é coisa do mundo dentro da igreja, né? Esse consumismo desenfreado, né? Os consumistas da fé, às vezes, pessoas que vão para a igreja, se não tiver um ar-condicionado eu não fico, se não tiver um berçário para meu filho eu também não fico. E aí é a plateia do consumismo, né? O que é importante para mim é que é legal. Irmãos, pessoal, nessa época aqui, os cristãos vendiam o que tinham para repartir com os outros que necessitavam. Vê que coisa interessante. Ah, pastor, isso vai ser um princípio para a gente? Eu não sei se nós deveríamos levar isso ao pé da letra. O grande problema é olhar a realidade hoje da igreja, que está muito distante disso. Está certo? Muito distante disso. Serviço, ser útil, se colocar à disposição. Outra estatística diz que nas igrejas históricas, né? Nas igrejas ditas, as igrejas tradicionais, a qual nós fazemos parte, disse que 20% apenas dos membros da igreja, eles servem na igreja. E os 80, pastor, eles dão trabalho. Porque quem não trabalha, dá trabalho, meu querido. Se não desse trabalho, era menos mal. Mas além de não servir, ainda dá trabalho. O irmão está lá, né? É feito, está no trânsito, né? Agora, quando nós viemos para cá, né? Então está lá, de repente o carro quebra, certo? Bom, o carro quebrou. Aí chega o camarada atrás e fica o quê? Buzinando. Sai daí, barbeiro, né? E buzinando lá, ó. Atrás do camarada. Às vezes na igreja está acontecendo isso, né? A gente tem grandes coisas para fazer. Às vezes tem dificuldades e fica a gente atrás buzinando. Bora, meu filho, por que esse negócio não saiu ainda? Por que a gente não já fez isso? Pastor Daniel, por que a gente não já construiu aquilo? Por que já não fez isso? Meu querido, pare de buzinar. Saia do seu carro. Vá lá na frente e diz assim, você quer ajuda aí? Precisa de ajuda? Às vezes a gente tem dificuldade de fazer o que tem que ser feito, né? Apenas consumir. Concluindo e aplicando especificamente aqui para cada um de nós, Deus nos criou, Deus criou a igreja para algumas coisas importantes, baseado no que a gente falou aqui. Primeiro, para adorá-lo. E aí, eu estava falando até então da igreja de forma geral, né? Igreja mais no sentido macro. Agora eu queria falar no sentido mais específico, micro. Você, querido, você, minha querida, que está aqui nessa noite, eu, pastor Daniel, cada um de nós aqui, Deus nos criou para adorá-lo. Você tem consciência disso? Você tem pensado diariamente sobre isso? Você tem glorificado a Deus na sua vida, no seu comportamento? Isso é igreja. Nós temos adorado a Deus em casa, com a nossa família. Não estou falando nas horas boas, não. É na hora do pega para capar mesmo, na hora da dificuldade, quando aparecem os erros. Temos adorado a Deus nessas horas. Na hora da tentação, na hora da provação, na hora que tudo está agitado, que o patrão está cobrando a gente, né? Que faltou uma coisa lá em casa, né? Ou que a esposa ficou chateada porque o marido não cumpriu, ou vice-versa, ou o filho, enfim. Temos adorado a Deus nessas horas? Temos essa consciência? Você parou para perceber isso? A sua boca, tem saído o que da sua boca? Da minha boca, tem saído o que para o Senhor? Adoração? Ou Deus pode estar até com as mãos nos ouvidos, se pudéssemos dizer que Deus teria ouvido, né? Porque ele já não aguenta mais o que sai da nossa boca. Igreja é adoração a Deus. Faz parte da essência da igreja. Outra coisa, intimidade com Deus. Ah, essa é muito chata. Aquela velha pergunta de sempre, pastor. Pois é. Como é que é o seu período de intimidade com Deus? A sós com Deus. Quando é que ele acontece? É daqui, no domingo, no meio dos irmãos, na adoração? Muito bom, glória a Deus por isso. Mas eu estou falando do seu, daquele que Jesus disse, que você vai, se tranca no seu quarto e em silêncio conversa com o Pai. E para ouvir ele também. Não fica só falando, não. Você já parou para ouvir o Senhor? E pastor, que onda é essa? Ficar escutando o vento passar? Deixa eu falar com você. Ele fala, sabia disso? Ele começa a trazer a sua memória. Antes de orar, vou dar uma dica aqui. Antes de você orar hoje à noite, disse, Deus, coloca na minha cabeça o que eu tenho que orar. Antes de você falar o que você quer falar, antes de eu falar o que eu quero falar, faça um teste. Deus, eu não vou falar nada agora. O Senhor vai colocar na minha mente aquilo que eu tenho que orar. Irmãos, você não vai ter tempo mais para parar de orar. Porque vai vir tanta coisa na sua cabeça, na minha cabeça. Intimidade com Deus, queridos, é comunhão. É comunhão com Deus. Intimidade com Deus. Ensinar de Jesus. Ah, isso aqui é complicado. Ensinar de Jesus. Ah, tem cristãos que são cristãos 007, né? Eles estão nos lugares, né? E ninguém sabe nem percebe que eles são cristãos, né? E ele nem gosta de falar porque eu falo com a minha vida, né? Eu testemunho com a minha vida, sou um cara legal, tal, tá ali 10 anos. Ah, você é cristão, é? Porque quando de repente o cara foi na igreja e viu que ele estava lá na igreja, né? E de repente o camarada nem diz que é da igreja. Às vezes para não, né, se pronunciar, para poder ter amizade. Ensinar de Jesus. A gente tem, eu já vi na internet, acho que vocês já viram também, né? Aquelas mensagens que mandam na internet. E aí tem uma mensagem que falava, a gente fala sobre tanta coisa na internet, né? Manda mensagem sobre tantas coisas, né? Mas quando a gente recebe uma mensagem, às vezes um texto bíblico, um testemunho, tal, aí, rapaz, se tiver mais de 20 linhas, já deleta. E dependendo do irmão que mandou, você já exclui direto, nem abre a mensagem, não é assim? Você vai lá e já encaminha para a lixeira. Ensinar de Jesus, falar de Jesus, falar desse Deus vivo, Deus da igreja, que ela só existe por causa dele, porque ele está no meio dela. Falar dele, da alegria dele, da transformação que ele pode fazer, da bênção que ele pode dar, da cura que ele pode realizar, desse poder que ele tem. Aí a gente fala sobre tanta coisa e não fala de Jesus. Irmãos, o evangelho, ele é o poder de Deus, ele é boa notícia. Falar de Jesus é até uma boa notícia. Isso é igreja. Falar de Jesus. Uma igreja cristã é uma igreja que prega Jesus Cristo na sua maior simplicidade, né? No feijão com arroz, né? Não é aquele big alguma coisa, né? Mas é o feijão com arroz, de falar que Jesus Cristo morreu pelos pecados. Ah, pastor, mas o pessoal já sabe. Saber de uma verdade não é tudo. A questão é, quem é que está falando ela? Quem é que está falando essa verdade? O nosso grande reformador Calvino, ele dizia, né? Parafraseando, né? Verdade é verdade na boca de quem diz, né? Qualquer pessoa, se disser que Jesus Cristo salva, isso é verdade. Mas isso não quer dizer que Deus vai usar essa palavra para mudar a vida de alguém. Mas na hora que um servo de Deus pronuncia a palavra, diz o texto, que ela não volta vazia. Ensinar de Jesus. É a missão da igreja. Falar de Jesus Cristo. Como é que pessoas vão ser salvas? Como é que pessoas vão ser transformadas? Sem falar de Jesus Cristo. Testemunhar. Está extremamente ligado ao anúncio. Está extremamente ligado a essa questão do ensino, né? De ensinar para os filhos, ensinar para a esposa, ensinar para o marido, ensinar na sua casa. Às vezes nós transferimos tudo para esse lugar aqui que a gente chama de igreja. Para a reunião daqui, que a gente chama de igreja, né? Desse templo, dessa estrutura física aqui. Pelo nosso vício de linguagem, né? Dessa estrutura física. A gente acha que tudo vai acontecer aqui de forma milagrosa. onde o milagre já existe na nossa vida, onde o Espírito Santo já habita na nossa vida, porque nós somos pedras vivas, somos o templo vivo, somos o templo do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo. Testemunhar, falar de Jesus Cristo através da vida, do comportamento, na hora que se precisa testemunhar. A melhor forma de se testemunhar é revelar os frutos do Espírito na vida. Como vai a sua listinha dos frutos do Espírito? Coloca ela na cabeceira da cama. Você acorda de manhã e vê lá amor, benignidade, longanimidade, perseverança, paciência, paz, opa. Eita. Aí no final do dia você vai lá e olha ela de novo antes de dormir. Ih, rapaz, eu não amei muito hoje não. E paciência passou longe. Não viu, saiu, arrisquei da minha lista. Isso vai dar um novo rumo ao testemunho, à sua vida. E serviço, finalizando, irmãos, década de 60, surgiu um congresso, chamado Congresso de Lausanne, né? Que falava, e é o que hoje tem movido as igrejas na sua perspectiva da missão. Ser igreja, essa é uma igreja que serve, útil. Servir como pastor aqui no templo, limpando e tal, também, mas fazendo o evangelho de forma integral, por isso que se fala sobre missão integral. Ou seja, atingir o homem no seu todo. Porque o evangelho no Brasil, ele surgiu da seguinte forma: nós temos que salvar almas. Já ouviu falar sobre isso? Irmãos, precisamos salvar almas para Jesus, né? Precisamos salvar almas, corpo, espírito e tudo mais. Não só almas. E o evangelho ficou preso a almas e a almas e a almas. E as pessoas continuando vivendo na miséria, na miséria, na miséria. E não eram tratadas emocionalmente, não se desenvolviam espiritualmente, porque nós estamos preocupados apenas com almas. E aí geramos, a igreja cristã gerou durante muitos anos, sabe o quê? Gerou filhos sem pai nem mãe. Ou seja, ela gerava filhos e deixava eles morrerem sós. Foi o que aconteceu com as grandes cruzadas. É o que acontecia com as grandes cruzadas. É tanto que o Billy Graham, o grande pregador, né, do século XX, ele mudou a sua estratégia. Essa última cruzada agora com seu filho foi totalmente diferente. Foi aonde? Foi no Geraldão, no Arruda, no Maracanã. Vou falar aflitos também, na Ilha do Retiro, para ninguém ficar chateado aqui. Foi aonde? Foi aonde? Nas casas. Aconteceu nas casas. Por que nas casas? Porque ali você tem contato, você tem amizade, você tem ligação. E aquela criança não vai nascer e não vai morrer no meio do caminho. Não vai ficar órfão. Ela vai ter pai e mãe e nome. Queridos, servir é atingir a comunidade de Curado 4. A Igreja Presbiteriana Memorial do Curado 4 precisa atingir, ó, aí fora, o bairro. Tem que sair dessas quatro paredes aqui. Tem que ser útil lá fora. Você já pensou em fazer um mutirão para deixar a sua rua mais bonita do bairro? Você vai começar a chamar atenção na sua vizinhança. Você já pensou em, de repente, apoiar o conselho de moradores aqui em alguma tarefa que eles vão fazer? A igreja, ela só está preocupada com almas. Salvou? Está salvo, pronto. Se fosse assim, irmãos, éramos salvos e automaticamente éramos transladados, né? Mas não. O evangelho, ele precisa ser um evangelho que atinja o homem de forma integral. Para isso é necessário um serviço, um entendimento da comunidade, o que é que as pessoas aí fora estão fazendo. Nós estamos extremamente confortáveis aqui, ouvindo a palavra de Deus, cultuando a Deus, e agora lá fora tem um monte de gente. Quer ver o dia? Teve um domingo que eu não fui para a igreja. Vou confessar o meu pecado para vocês. Não fui à igreja, ao encontro da igreja. O que, pastor? Se foi, eu gazeei o culto. Não fui para a igreja no domingo. E aí eu peguei minha esposa e a gente foi dar uma volta. Eu andei de manhã, à tarde e à noite. Fui fazer algumas visitas a algumas pessoas da minha família e a gente aproveitou. Eu nunca vi tanta gente. Porque eu achava que no domingo estava todo mundo nas igrejas. As pessoas estavam na igreja. O Curado 4 estava na igreja, dentro da igreja, cultuando com as pessoas. Só que nós estamos muito enganados, irmãos. Muita gente perdida, longe do Senhor, sem conhecer Jesus Cristo, morrendo aí. Muita gente nas praias, nos bares, no centro da cidade, no Recife Antigo. Muita gente, muita gente. Eu disse, puxa vida, não... faz tempo, do meu tempo de evangelho, faz tempo que eu não via tanta gente assim longe da igreja no domingo. E às vezes nós estamos nos enchendo de orgulho, né? Porque nós estamos servindo ao Senhor juntos. Louvo a Deus por isso, mas a igreja precisa ser igreja. Isso é igreja, é ser uma igreja que serve, útil a quem está do seu lado. Comece a servir, foi isso que Jesus fez. Ele ganhou todo mundo, ele quebrou todo mundo, né? Ele conquistou as pessoas. Era isso que acontecia na vida da igreja, e eles iam conquistando a vizinhança. É o que o versículo 47 diz. Eles iam caindo na graça das pessoas e louvando a Deus, e as pessoas, e Deus ia mandando as pessoas que iam sendo salvas. Deus ia estabelecendo e colocando as pessoas, salvando as pessoas no meio dessa atitude, desse comportamento. Meus queridos, que nós sejamos uma igreja adoradora, sejamos uma igreja que tem comunhão com o Senhor, sejamos uma igreja que ensina a palavra de Deus, sejamos uma igreja que um testemunho vivo diante da sociedade que nós vivemos, que nós sejamos uma igreja útil, que serve, que está preocupado com a sociedade, com o outro, não é? Eu nunca vi se falar tanto em ecologia fora da igreja, mas dentro da igreja nós não falamos sobre isso. O nosso momento é o momento eco, menos dentro da igreja. A igreja não faz nada sobre ecologia. Eu fico pensando, meu Deus, será que nós estamos alienados? Me diga, eu não sei, pelo menos eu não estou sabendo, nesses últimos 6 meses, qual foi o trabalho ecológico que a Igreja Presbiteriana do Brasil fez? Alguém pode me ajudar? Estou falando da minha casa, né? Para não jogar pedra na casa dos outros. Irmãos, nós precisamos. Ah, nós é que temos que fazer isso, porque nós é que somos o povo chamado por Deus. O povo eterno, o povo que conhece a verdade de Deus. É necessário abrir os olhos para isso. E aí vem o último versículo, eu queria concluir com ele. Claro que o contexto desse versículo é um contexto de comunhão, né? De relacionamento com o Senhor. Jesus aqui está chamando a atenção de uma igreja para se voltar para Ele, para ter comunhão com Ele, uma igreja que tenha se afastado do primeiro amor. E ele aqui está chamando essa igreja para ter comunhão com Ele novamente. Aqui não é um apelo sobre salvação, como a gente ouve muito por aí. Não é. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse contexto não é um contexto de salvação. Está certo? Para se usar sobre salvação, é um contexto de comunhão, de relacionamento com Deus. É muito mais sério. O quê, pastor? Jesus está dizendo isso a cristãos, é, para cristãos. E agora? Jesus está dizendo para o pastor Carlos: pastor Carlos, eu estou batendo na sua porta. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, a gente vai ter um, né, papo muito legal. A gente vai ter um momento muito bom entre a gente. Mas também a recíproca é verdadeira, né? Se você não ouvir, poxa, você perdeu um grande momento de estar comigo. Irmãos, que eu e você, nessa noite, nesse primeiro momento aqui juntos, dentro dessa perspectiva, desse tema, isso é igreja, possamos, queridos, avaliar nosso relacionamento com Deus, avaliar os princípios que nós falamos nessa noite, e sermos incomodados pelo Senhor nessa noite. Peça ao Senhor para te incomodar nessa noite. Peça ao Senhor para falar com você nessa noite, ao seu coração nessa noite. Crie coisas para Deus. Se coloque à disposição. Pare de falar para Deus. Ouça a voz de Deus. Peça para Ele falar com você. Colocar na sua mente coisas que Ele quer. Deixe o Espírito Santo fluir na sua vida. E você vai ver, e nós vamos ver o quanto Deus vai fazer de transformação nas nossas vidas. Nessa comunidade que se reúne, chamada igreja aqui. E nesse bairro que vocês estão situados aqui, no Curado 4, onde nós estejamos, onde nós formos. Que Ele me ajude e ajude vocês. Eu queria orar nesse momento pelas nossas vidas. Vamos orar? Senhor, nós somos felizes, ó Deus, gratos a Ti, porque viemos à Tua presença nessa noite. sabemos que nós somos a casa do Senhor. Se nós não estivéssemos aqui, esse lugar aqui, ó Deus, não seria nada. Poderia ser qualquer outra coisa. Mas quando nós estamos aqui, ó Deus, esse lugar se torna um lugar santo. Ou qualquer outro lugar que nós fôssemos. Porque nós, em nós habita o Teu Espírito. Nós somos a igreja do Senhor. Isso sim, ó Deus, é a igreja. Nós, cada um de nós. Quando nos unimos, quando estamos em comunhão, quando ensinamos a Tua verdade, quando estamos testemunhando, quando estamos adorando ao Senhor, ó Deus, quando estamos sendo úteis para o Senhor, nós estamos sendo igreja. Meu Deus, me ajuda a ter esse estilo de vida e ajuda os meus irmãos e amigos que estão aqui nessa noite a termos um estilo de vida que glorifique o Senhor e que as outras pessoas, ao nos verem, elas possam perceber, sim, que nós somos igreja do Senhor. Somos cristãos, vivos, cheios da Tua graça, cheios da Tua unção, cheios do Teu poder. Ó Deus, transformando os lugares onde nós passamos através do Teu poder. Fica conosco, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui na igreja do Curado 4 com os nossos irmãos. Te louvo pela vida de cada um deles. Te agradeço por aqueles que também vieram servir aqui, ó Deus, tocando. Te louvo pela vida do pastor Daniel. Sei, ó Deus, na continuidade das programações que irão acontecer ainda. E que, ó Deus, o Senhor continue falando com cada um de nós. Oramos humildemente, sabendo que não merecemos nada. Tudo vem do Senhor. E por isso nós assim oramos, confiados no nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Obrigado. Nós queremos agradecer ao pastor Carlos Rios. E além dessa conferência que começou hoje, amanhã tem, domingo também, nós temos estudado nas quartas-feiras aquilo que serão os valores da nossa igreja. Nós estamos confeccionando camisas com cada um dos valores que a gente está estudando. A gente queria presentear você com uma camisa da igreja, da campanha. Se quiser mostrar aí, vai ser uma propaganda mais legal. E a gente achou que, dentre os valores que a gente tinha, esse também combinava muito bem com você. Isso. Muito obrigado, Carlos. Deus te abençoe. Obrigado. O pessoal que veio com você também, a sua igreja. Deus abençoe. Nós vamos apenas agradecer a todos que vieram e que ouviram. Quando chegar em casa, nós esperamos já que essa mensagem esteja disponível no nosso site, já para você ouvir de novo, para você indicar para outras pessoas. Quem tem Twitter vai poder ver as fotos que foram tiradas aqui, lá, já está lá, já estão lá. E pegue lá a mensagem do Carlos Rios e mande para a sua caixa de mensagens e divulgue a mensagem e a conferência aqui, que continua amanhã.